deram força de vontade. Respeito são pra poucos. A minha parte eu faço, sem olhar a quem. Falem de mim, falem mal ou falem bem. O sol nasce pra quem tem vontade de vencer. Lá na periferia um dia vão reconhecer. Se um dia eu morrer, esse será meu repertório. Do gueto, velório de um pobre no gueto. A trilha sonora por aqui implora por justiça que façam agora. Por capela, voz que entoa, não há quem ressoa, reivindique que chora. Hora que mora, minuto que para, mais um que desce pra vala. Ei, você quer ser mais um daquilo que eu falo ou canto agora? Morrer, falecer, pro crime perder, ganhar nome, não viver. Pra ver o seu filho crescer, deixar sua esposa por muito prazer. De novo outra vida, vim refazer. Ganha o quê? Me diz você, do repertório lembrado do gueto que morreu trocando porque não tem medo. Preto ousado, malandro nato, ilusão de criança tinha. Cumpri sua esposa de joia, dá o conforto pra sua filha. Dois tiros, tira sua vida, vida que nunca teve alegria. Sempre espancado pelo seu pai, que em casa na rua bebia. Chora quem fica, quem morre descansa, dá a ilusão de uma eterna criança. Com os amigos choram também, mas se recuperam depois de um mês. Eu tenho sua foto no porta-retrato, não tive o reconhecimento. Hoje eu sei quem tu és, o meu velho repertório do gueto. Todos aqueles que não tiveram força de vontade, respeito são pra poucos. A minha parte eu faço, sem olhar a quem. Fale de mim, fale mal ou fale bem. O sol nasce pra quem tem vontade de vencer. Lá na periferia um dia vão reconhecer. Se um dia eu morrer, esse será meu repertório. Do gueto, velório de um pobre no gueto. Ei, pai, mais um filho que chora, que não teve o reconhecimento. Duas irmãs reconhecidas, mas desconhecidas ao mesmo tempo. O senhor não teve o prazer de escolher, pá, mas deram a minha homenagem, seu nome. Lembranças, eu guardo sua foto em um caixão pobre. No dia do seu velório tiraram uma foto 3x4. Falaram que era pro jornal a reportagem do seu assalto. Faltava só 7 dias, pai, pra que eu nascesse. Que merda foi essa? Que crime de merda, amigo, é só interesse. Falaram que os vermes chegou atirando, mataram até inocente. Na frente da giratória você caiu com os malotes contente. Morreu trocando porque pra cadeia você não voltaria. E você disse a minha mãe que rico seria, diamante mulher a faria. Doce ilusão, se foi sangue bom, chorou no amargo da ponta. 40 raiadas, nenhuma na cara, tudo, duas no peito. Mas não tem jeito, sujeito suspeito, passou pra cadeia. Esqueça os direitos do mano, fulano, ciclano e bertano, que sai e se perde. Volta em um ano no crime, alternativa, saídas de emergência. Só quem foi um dia, pá, sabe as consequências. É hediondo de atitude, pá, é falta de respeito. Todos os dias morre um pro repertório do gueto. Todos aqueles que não tiveram força de vontade, respeito são pra poucos. A minha parte eu faço, sem olhar a quem. Fale de mim, fale mal ou fale bem. O sol nasce pra quem tem vontade de vencer. Um dia vão reconhecer. Se um dia eu morrer, esse será meu repertório. Do gueto, velório de um pobre no gueto. We'll be right back.